paz do Senhor. Não são só aqueles que moram debaixo da ponte, mendigos e vagabundos, que cheiram mal. Muitos que tomam banho, usam perfumes caros, moram em mansões, vão até a igreja, até pregam, que nós dizemos, esse cara está me cheirando mal. Lembrei de Faraó que se endurecia com vaidade e orgulho quando Moisés ia lá dizendo, o Eu Sou me mandou aqui dizer para você libertar o povo. E Faraó, que já era, se endurecia. Deus mandou 10 pragas e uma delas a praga das moscas. Terrível, porque exalava mau cheiro em todo lugar, até no quarto de Faraó. Eclesiastes 10:1 diz que uma mosca morta estraga o perfume. Não é o perfume que perfuma a mosca morta, é a mosca morta que estraga um perfume. E mosca morta é comparada à vaidade e o orgulho. Todos aqueles que carregam o perfume de Jesus Cristo, os cristãos, devem tomar cuidado, porque se cair um pouco de orgulho e vaidade como uma mosca morta, será mais um daqueles que vão dizer, esse cara não está me cheirando bem. Pense nisso. Deus te abençoe e até amanhã.